Vem aí Festival de Prêmios e aqui as suas chances aumentaram, porque são 20 rodadas com 40 prêmios, entre eles tem R$ 1.500 em dinheiro. Preço da cartela R$ 20 estão sendo vendidas nos principais comércios da nossa cidade, no dia também serão vendidas no local. Festival de Prêmios da Escola Municipal São Geraldo será domingo 30 de novembro, início às 9 horas no Ginásio de Esportes Túlio Loureiro. Não deixe para a última hora, adquira já as suas cartelas. Obrigado e boa sorte.